começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. O Marco de Hoje. Fala aí, Marcão. Tudo bem, querido? Eu tô, e você, como é que tá? Tudo ok. Prazer estar aqui pra variar. O mesmo. Tá chovendo aqui aos têmperos. Eu nunca vi, acho que se... Eu nunca vi fazer nenhum cálculo, assim, o resultado disso, mas certamente se somar, somar todos os dias que chove aqui em Porto Alegre, certamente vai dar mais de um dia por semana. Olha, ainda... Eu nunca vi cidade para chover tanto. Que bom, nunca. Porque o Guaíba vai ficar mais cheio, mais bonito. E daí transborda, exatamente, daí vai ter material, isso, matéria fecal, boiando. Vai, claro, vai, claro, vai. Eu não levo a mão, eu tenho às vezes uma visão meio limítrofe, me desculpa, tá? É, mas é verdade, tem mais material fecal, mais corpos correndo. Respirose, correto? Exatamente, daqui exatamente. A pouco ele transborda pela cidade. Eu queria começar só pedindo excusas por duas gafes, tá? Na semana passada a empolgação era tanta, conversando com a Nicole Kidman, com a Nicole Kidman, olha só, de novo, Nicole Puzzi, que eu pronunciei Arielle em vez de Ariela, né? Na noite anterior, por acaso, eu estava debatendo com uns amigos sobre cinema nacional e sobre... Não estou querendo justificar, mas só tentando explicar. E como a gente falou de um outro filme erótico muito popular no Brasil, que foi o Gisele, que era, de certa forma, um nome influenciado pelo Emanuele. Sim. Então eu imagino que tenha sido isso, que em vez de falar Ariela, eu citei Arielle. E também, umas semanas antes, a gente conversou aqui sobre... A gente estava fazendo links de filmes, e daqui a pouco a gente falou até de um político, um milionário, um outro magnata que tentou, que quis ser presidente da República, o Ross Perot. Uh-huh. Lembra? Ross Perot, que um orelhudo baixinho. Lembro. Isso, eu até citei que teve um telefilme passado no Irã, né, que ele era interpretado pelo Burt Lancaster. Pois é, o Burt Lancaster trabalha nesse filme que eu citei, só que quem interpreta o ator que foi chamado para interpretar o Ross Perot foi o Richard Crenna, que mais conhecido como o General Trotman, né, dos filmes Rambo. Sim. Né? Então, só para citar essas duas gafes, tá? Nada. Maravilha. Vamos pro programa 50, então? Vamos embora. Vamos lá. Many arms have held you and hated just let it stay. No. Fala, Marcão. Modéstia à parte, começando bem, né? Começou bem. Pois é. Essa canção, I Really Don't Wanna Know, é de 57, não fez sucesso, quer dizer, coisa daquelas que a gente não consegue entender. O maior hit dela foi, antes de mais, o nome dela é K-Star, com dois R's, S-T-A-R-R. Ela nasceu em 22 de julho de 22 e faleceu há dois meses. O maior hit dela foi uma canção chamada Wheel of Fortune. E o nome ficou, a canção foi tão popular que mais adiante, quando fizeram um game show, anos depois, um dos game shows mais populares dos Estados Unidos, colocaram esse nome, Wheel of Fortune. Até o grande Silvio Cenoura Bravanel também fez uma versão brasileira desse programa, o nome era Roletrando. Exatamente. Eu me lembro o grande falecido Lombardi berrando isso. É uma das maiores cantoras de blues dos Estados Unidos, para vocês verem, a Billie Holiday considerava essa K-Star a cantora não negra de melhor voz para interpretar o blues. Então, vocês só imaginam assim, a bola que ela tinha para o mesmo círculo de blues. Ela também, antes de fazer 18 anos, ela já era cantora de rádio famosa no Texas, e já havia trabalhado brevemente com os grupos do Bing Crosby e a orquestra do Glenn Miller. E, então, quer dizer, ela tinha história para contar. Foi atriz também, casou 6 vezes, faleceu, né, como eu falei recentemente, de Alzheimer. E o interessante também é que teve um ressurgimento de interesse por essa cantora em 2006, quando uma canção dela foi usada em comercial de empresa de telecomunicações do Canadá. Ela pode ser ouvida em cerca de 20 trilhas, inclusive um musical com toques de fantasia de nome Quando os Deuses Amam, que é abençoado pela Rita Hayworth. A última sessão de cinema, que é com Jeff Bridges, o Timothy Bottom e a Sybil Shepard no auge da beleza. Aquele filme deve gostar muito, sobre a corrida espacial, Os Eleitos. Uhum. Isso, com Lance Henriksen, Dennis Quaid, Tom Shepard. Sim. Eu me lembro que o Sam Shepard estava até o Chuck Yeager, até me lembro. Isso. Um recente do Scorsese com DiCaprio, que é a Ilha do Medo. Também. E também o mais recente, Dois Caras Legais, com Ryan Gosling e Russell Crowe. Ah, e também num filme, eu acho que não passou no Brasil ainda, chamado Pastoral Americana, que é o debut do Will McGregor como diretor. Então, uma coisa também bem interessante é que ela era de origem indígena, por parte de pai e de mãe. E ela nasceu, o nome de batismo dela era Kathleen Sparks, e ela nasceu numa reserva indígena no Oklahoma. Então, vamos tocar um trechinho da música Wheel of Fortune, de 52, que foi a mais famosa dela? Vamos lá. Fala, Marco Antônio. Essa canção aí dela foi o maior sucesso, o Wheel of Fortune. Vamos para os anos 60? Já está rodando. Vamos lá, Rogério. Antônio. Maravilha, né? Essa é a Martha Reeves and the Vandellas, né? Eu sei que gostas muito. Gosto mesmo. A gente até tocou uma outra canção obscura dela em outro programa, e quando a gente citou uma dos maiores sucessos dela, a gente citou outra vez o Heatwave, né? E agora vamos tocar um trechinho de outro grande sucesso dela, já que essa canção que a gente tocou agora, Dancing Slow, de 64, da virada de 64 para 60, não foi sucesso. Vamos tocar um pedacinho do Nowhere to Run, né? O pessoal vai se lembrar, obviamente. Mas um grande sucesso delas no Brasil também foi Jimmy Mac, né? Sim, Jimmy Mac, exatamente. É dessa Elas de 62 a 68 foram assim praticamente carro-chefe do Berry Gordy, né, da Motown, né? Uma coisa interessante é que elas podem ser ouvidas em trilhas sonoras como de um Black Exploitation chamado Willie Dynamite, de um belo filme com Dennis Quaid e Jim Caviezel chamado Alta Frequência, e naquele longa recente sobre a vida do Stephen Hawking, que deu até o Oscar ao britânico Ed Redmayne, A Teoria de Tudo. E uma coisa também assim, muito curiosa é que ela fez, em 78, um musical inspirado na Bela Adormecida, chamada Fairy Tales, um filme de baixíssimo orçamento, um musical. E ela não sabia, eles meio que pilantrearam ela, assim, os produtores, que era um filme erótico. Na verdade, era uma versão erótica do Príncipe Encantado, cheio de tesão, procurando a Bela Adormecida. E, supostamente, quando ela foi ver o filme pronto com integrantes da igreja dela, que ela era cantora de igreja, ela viu que tinha cenas de, não explícitas, mas tinha cenas bem assim, digamos assim, taradas, e diz que foi o maior escândalo assim na família dela. Então vamos, por favor, para os anos 70. Já está rodando. Tá. Thank you. still got it. Baby, you still give it all to me. Baby, you still got it. Baby, you still got it. Baby, you still got it. Baby, you still got it. Marco Antônio. É, canção de 79, o nome é Baby You Still Got It, é do casal Captain e Tennille, né, fizeram muito sucesso nos anos 70, também 79 com Do That To Me One More Time, e também Love Will Keep Us Together, que na verdade, até aproveitando aqui, já que a Grazi está nos ouvindo, é uma gravação de sucesso do ídolo dela, o Neil Sedaka. Ah, é? E o Sedaka era padrinho até do casal Captain e Tennille. Eles foram casados durante 39 anos, separaram há cerca de 2 anos, até teve bastante filhos de mães de má fama, né, que até zombaram há 2 anos da internet, porque o maior sucesso deles, Love You Keep Us Together, né, o amor vai nos manter juntos, o pessoal dizendo, não manteve, né. Porque eles, mas também durou 39 anos. Coisa interessante também é que esse casal, né, que ela, Catherine Antoinette Tennille, a apelidada de Tony para os íntimos, né, o pai dela foi ex-vocalista do grupo do Bing Crosby, e ela também fez backing vocals dos Beach Boys. E foi assim que eles conheceram, até o Captain, que era o marido dela, o Daryl Dragon, tocava teclado com os Beach Boys em turnês, e ela foi backing vocals. Ela também pode ser ouvida em discos do Elton John e inclusive no Pink Floyd The Wall, ela fez backing vocals. E o Daryl Dragon, que é o Captain, né, dessa dupla, desse casal, metade desse casal, ele é filho de um cara chamado Carmen Dragon. Carmen pode ser nome de homem também em alguns países, na Itália, na Espanha. E o Daryl Dragon foi vencedor do Oscar, era um arranjador e maestro bastante conhecido. E o Carmen, que é o pai do Daryl Dragon, do Captain dessa dupla, aí fez também a trilha sonora daquele filme Invasion of the Body Snatchers, né, que era Vampiros de Almas. Teve várias refilmagens com Kevin McCarthy, aquele filme do Don Siegel, sobre pessoas numa cidade uma cidade pequena nos Estados Unidos descobrindo que extraterrestres estão contaminando as pessoas, tornando elas tipo assim, seres meio que robóticos, né? Um dos maiores clássicos, um dos mais imitados, tendo essa abordagem assim, meio paranoica nos Estados Unidos. É um filme de 56. Deixa eu ver o que mais podia dizer. Eles, como eu falei, se separaram. Ela está ainda na ativa. Fez há pouco tempo uma das versões daquele musical Vitor Vitória, no teatro. E é isso aí. Eu adoro Captain e Tennille. Vamos tocar um trechinho um dos maiores sucessos da dupla, pode ser? Showtime, para quem tem bom gosto. Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. Do that to me one more time. I can never get enough of a man like you. Eu gosto muito de Captain and Tennille. Essa música, na minha opinião, sem exagero, acho que tocasse um trechinho aí, é uma das grandes canções românticas dos últimos 60 anos. Assim. Eu acho ela muito bonita. Eu não curto muito o tecladinho, mas a voz dela é maravilhosa, né? O ritmo, a letra é muito, muito empolgante. Só uma coisinha, já me chamaram de louco muitas vezes, até no programa, e eu tô ouvindo voz, eu tô ouvindo eco. Isso são as vozes na minha cabeça ou algum problema técnico, depende do telefone aqui, o que, que é? Não é não. Você tá com o computador ligado? Sim. Ah, sim. Então é isso. Tá, mas não tem que ter uma. Ele dá... Ah, quando tiver dá tipo reverbério. É da microfonia. Sim. Microfonia, tá. Mas não tem importância. Eu não preciso ainda me internar. Não. Ainda não, né? Não. Se internar, não. Tá. Tá. Vamos então para... Vamos para os anos 80, pode ser? Vamos lá. Pera aí, anos 80. É de 86. Já achei. Are You Ever Coming Back? Marco Antônio. Obrigado. Só voltando ali, porque já que a gente citou antes o casal Captain e Tenil, só algumas das filhas que eles podem ser ouvidos. O Príncipe da Cidade, aquele filme político, policial, muito bacana, com o Treat Williams. Também Paixão de Ocasião, uma comédia de gangster chamado Jerry Tom, que eu gosto bastante, 200 Cigarros, Detroit, Cidade do Rock, entre outros filmes. Sobre o que a gente já ouviu agora, o nome dessa banda, a gente tocou já em outro programa, não essa mesma canção, é claro, mas o nome desse grupo é um grupo britânico de synth pop, ou seja, pop com sintetizadores, tipo assim, meio que um gênero irmão do New Wave, quase, e pré, o que se chama hoje techno, né, ou dance. É um grupo chamado Human League. Eles começaram em 77, mas explodiram mesmo nos anos 80. E a única pessoa que ainda continua no grupo é o Phil Oakey, que é meio que... Era de, meio que de início cabeça, e daí de tanto quebra-papo que ele teve com as vocalistas, mas ele ficou trocando de vocalistas. E o grupo era um grupo bem underground, da área de Sheffield, na Inglaterra, e daí ele tornou o grupo mais pop. Essa canção aí não fez sucesso, chama Are You Ever Coming Back, é de 86, mas no mesmo ano, um dos maiores sucessos do grupo, a gente vai tocar agora um trechinho, por favor. your eyes like your tears. I never like to see you cry. Once you pass me. Marco Antônio. Lindíssimo, né? Muito, muito bonita. É, o sucesso deles foram Don't You Want Me e Lebanon. A coisa que eu acho muito bizarra é que essa canção aí foi coproduzida pela mesma equipe que trabalhou anos e anos com uma cantora que eu acho chatíssima, Janet Jackson. E o grupo vendeu, esse Human League vendeu até hoje cerca de 21 milhões de discos, CDs, etc. Vamos para o entrevistado, já está? Já está no ar, aguardando. Maravilha. Então, gente, com grande honra que nós vamos falar hoje com o escritor Alex Mandarino. Vou falar um pouquinho, porque está uma microbio dele aqui. O nome dele é Alexandre de Batismo, Alexandre de Jarém Indá Mandarino. Ele nasceu em setembro de 70, no Rio de Janeiro. Ele foi alfabetizado pela mãe e por quadrinhos super-heróis da Marvel, e com quase 3 anos de idade ele já lia. Eu achava que eu era precoce com quase 4, ou ao redor dos 4, mas tudo bem. Ele com quase 3 já lia, e ele formou-se em jornalismo em 1992, trabalhou em vários órgãos de jornalismo cultural entre 91 a 2005, quando daí ele largou as redações para escrever ficção. Trabalha como tradutor também, e nos últimos 15 anos teve publicados contos de mistério, como A Aventura do Penhasco dos Suicidas, um filme de fantasia, um conto de fantasia chamado Iriburu, ou também conhecido como Círculo dos Ossos, ficção científica, né, que foi O Rabo da Serpente, Fast Forward Rewind, e o conto original dele em inglês, The Eye That Ate the Sky, foi publicado na antologia de horror Mysterious Corral, de 2013. O Mandarino também é editor da revista bilíngue Hyper Pulp, Hyper com H-Y-P-R, né, dedicado a divulgar os melhores autores que transitam pelas fronteiras entre a chamada alta literatura e a melhor literatura de gênero. Vamos dar as boas-vindas, então. Alex, tudo bem? Opa, tudo bem, Marcos. Boa noite. Grande prazer estar aqui. Boa noite, ouvintes também. Muito legal. Obrigado pelo convite. Eu agradeço, honrado com a tua presença, querido. Vamos começar, então, pelo início, tá? Como eu tinha falado antes, eu achava que era precoce, comecei a ler com 4 anos. Me fala do teu interesse, como começou o teu interesse pela literatura, e qual o primeiro livro que tu te lembra de ter lido? Olha, o meu interesse pela literatura, ele começou com Monteiro Lobato. Né, nesse período aí que eu estava aprendendo a ler com os quadrinhos da Marvel e tal, que foi uma coisa que eu pedi, né, que a minha mãe lesse para mim, ela insistiu que eu lesse também livros, né, principalmente começando com o Sítio do Capão Amarelo, Renações de Narizinho e tal. E acabei lendo todos os livros da série do Sítio, e a partir daí eu desenvolvi o gosto pela leitura. Meu pai apresentou também os romances de Alexandre Dumas, né, os Três Mosqueteiros e tal. E na minha adolescência eu comecei a ir a pegar então Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, e aí não parei mais, né? Continuei adorando ler, assim. O teu livro, teu primeiro romance, né? O Caminho do Louco, é um livro que eu adorei. Eu queria só saber, assim, ele mistura muito, né? Desde teoria conspiratória, fantasia, trama policial, sei lá, medo do apocalipse. Tem referências pop e até no final, assim, quer dizer, tem também até ingredientes, assim, de parkour, né? Isso. Aquele esporte radical. que o pessoal deve se lembrar, quem não conhece, pensa assim, o pessoal na Europa pulando de telhado em telhado e escalando muros e tudo mais. Sei lá, tu bebes bastante, ou tu já usou muitas drogas ilícitas, ou de onde é que veio essa criatividade toda? Então, Um Caminho do Louco, que é o primeiro romance, ele saiu agora no final do ano passado, mas ele começou a ser escrito ainda em 2002. 2002? Acho que 8 capítulos do livro são dessa época, depois eu fiquei um tempo com ele parado, escrevi mais um outro tanto em 2009 e finalmente concluí em 2015, agora para essa publicação para a editora Vec, né, quando finalmente saiu. Eu queria um romance, uma história que me permitisse abordar os diversos temas que eu gosto, né? Tipo, tarô, conspiração, influência de cinema, influência de música e tal. E que me permitisse, ao mesmo tempo, fazer uns experimentos formais na narrativa, com ritmo e tal. E aí entra o parkour, aí entra o game. Tem um capítulo que é um pouco influenciado, quer dizer, bem influenciado pelo game GTA. Eu queria imprimir ao texto o mesmo tipo de velocidade do game de corrida e tal. E, na verdade, isso foi uma justificativa, né, uma forma de eu usar a velocidade, né, a coisa cinética do game, do cinema e da música e tal, da black music e tal, no texto. De uma forma que tornasse tudo mais ágil em alguns momentos. Eu não usei isso no livro inteiro, porque eu acho que ficaria cansativo, né? Uhum. Mas em alguns capítulos onde... Na verdade, a existência da ação no livro é mais uma forma de usar esse tipo de recurso formal do que pela necessidade de ter ação mesmo, sabe? Entendi. Ele citou aí, gente, pra quem não acompanha, GTA, né? O Grand Theft Auto, que é um game popularíssimo. Né? Sim, sim. Isso. Fala um pouquinho assim, quais seriam tuas influências, já que nesse citado, né, tem toda essa influência também de cinema. Vamos falar um pouco da tua. Te lembras assim do primeiro filme que te chamou realmente a atenção, seja vendo ou na TV, ou de repente algum seriado de TV, ou então um filme em cinema que te lembras assim, uau! Alguma coisa relacionada com isso eu quero, já que, né, o pessoal lembra o Caminho Louco, dá pra ver assim que tem, ele poderia ser, ele parece um roteiro, quase que um roteiro pronto pra cinema. Fala um pouquinho disso, por favor. Eu acho que a minha influência a influência da linguagem visual no meu texto é tão grande quanto a influência textual, literária mesmo. Eu sempre vi muito cinema, tanto cinema alternativo, europeu, como cinema comercial, americano e tal. Eu acho que o primeiro, em termos cronológicos, o primeiro filme que chamou atenção pela minha idade foi Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Foi o primeiro filme que eu vi no cinema que não era desenho animado, né? Antes disso eu vi muita coisa da Disney e tal, mas o primeiro filme assim, com atores que eu vi foi Contatos. E achei bem, foi bem impressionante pra mim. Foi engraçado que eu tinha 8 anos de idade e minha mãe me levou para ver, né? Na época a gente morava em Belo Horizonte. E a censura do filme era 12 anos. E o bilheteiro, claro, não deixou eu entrar. Na época não tinha isso, nem com a presença dos pais você entrava. Então a minha mãe voltou para casa e ela mesma falsificou a minha carteirinha para poder ver o filme. Porque ela já tinha visto e sabia que não tinha nada demais. Pra minha idade, eu já li ficção científica e tal, então eu achei isso bem curioso. E depois, pouco depois disso, o primeiro Star Wars também. Nem sou tão fã de Star Wars, apesar de eu ser um dos tradutores da série de livros de Star Wars aqui no Brasil, que saem pela Aleph. Eu gosto muito dos dois primeiros, né? O primeiro Star Wars e o Império Contra-Ataca. Mas eu adorei tanto na época, eu tinha acho que 8 ou 9 anos, que eu vi 12 vezes só na semana de estreia. Qual? O primeiro ou o Império Contra-Ataca, que viste 12 vezes? O primeiro mesmo, o primeiro. Sim, o do George Lucas mesmo, né? O episódio 4, no caso, né? Isso, agora é o quarto, né? Mas mais velho, aí, claro, meu gosto foi mudando. E os diretores que eu mais gosto, acho que ainda são Coppola, o Scorsese, o David Lynch. Eu gosto muito do Jim Jarmusch. Gosto muito das primeiras coisas do Godard, principalmente Acossado. Inclusive Acossado, ele tem uma influência grande num dos capítulos do Caminho do Louco, onde dois personagens visitam o túmulo da Jean Seberg, né? Bom, não posso mais fala mais do que isso, que já seria entregar um pouco da história. Mas... grandes mistérios, vale se dizer, né? Até hoje não sabe se foi envolvimento com Black Panthers, o que foi que a levou a morte, né? Tem até ela tem uma história bem controversa, né? Tem gente que fala que o envolvimento dela com os Black Panthers não foi tão grande quanto seria, tem gente que fala que foi. Uhum. Eu sei que a CIA, na época, isso não chega nem a ser mais teoria da conspiração, parece que vieram alguns documentos à tona, alguns anos atrás. A CIA, na época, ficou irritada com algumas declarações dela e começou a plantar informações desconexas, que ela teria tido um filho e abortado e tal. Ironicamente, maldosamente, toda essa tensão acabou fazendo com que ela realmente perdesse um filho. Uhum. Então, isso também, a história dela é muito obscura, né? Eu acho muita gente não gosta, eu acho uma grande atriz, principalmente no Acossado. Uhum, a Jodie Foster quis durante anos fazer um filme sobre ela. No caso, ela seria até a protagonista, mas não conseguiu financiamento. É uma pena que ela não fez, né? A Jodie Foster é boa diretora também, além de... Uhum, boa diretora. A Jodie Foster também quis fazer um filme sobre, sabe quem? Leni Riefenstahl. Não precisa nem dizer que ela desistiu logo, né? Não ia conseguir financiamento em lugar nenhum. Imagina só, né? Uma das grandes cineastas, mas era cineasta de propaganda política do Hitler, né? Então, era o sonho da Jodie Foster estrelar e dirigir um filme sobre a Leni Riefenstahl. Apesar do alinhamento político dela, ela tem lá sua importância como artesã, né? Ela influenciou muito a parte técnica de como contar e tal. Sim, sem contar que também interpreta, né, trabalha como atriz desde, sei lá, os 3 anos de idade, né? Então, fala um pouco das tuas influências musicais. Porque, de certa forma, teu livro também é bem musical. Ela quando era adolescente, ela passou muito pelo punk e pelo pós-punk, né? E a partir daí eu fui abraçando, fui criando curiosidade pelo que estava surgindo, e quando eu tinha 15, 16 anos, que foi em 85, 86, eu comecei a descobrir coisas como o hip-hop, né, antigo, coisas como o Public Enemy, tal, o soul dos anos 70, o início da música eletrônica atual, o início da house, o início do techno e tal. E tudo isso forma um conjunto aí que hoje em dia são coisas que eu nem ouço mais tanto hoje em dia, ainda gosto, mas não escuto muito, tenho ouvido muito coisas mais lentas, ambient, jazz e tal, mas essas coisas ficaram e formam muito da influência do ritmo nas coisas que eu escrevo, acho, em alguns momentos, pelo menos. Mas o negócio musical é bem, bem variado. Muita coisa de MPB também, adoro mambo. Sítio dos Caribeiros, bem legal. Fala um pouquinho, eu tava pensando no teu livro, né, no Caminho do Louco. O personagem larga tudo para meio fazer uma jornada de autodescoberta, assim, procurar o seu eu, diríamos assim. Tu também largaste a tua profissão, assim, a profissão assim, formal, diríamos, que tu teve. Uhum. Quão autobiográfico, claro, eu imagino que tu não esteja envolvido com grupos conspiratórios que lidam com tarô e tudo mais, com a dominação do mundo, quer dizer, espero que não, pelo menos temo que, né, mas assim, me diz o que tu tem, quão autobiográfico seria a busca do protagonista pelo seu autodescobrimento e o teu? Uhum. Sim, o protagonista é o André Moire, né, poderia ser chamado de Moar também, mas é um nome que eu inventei por causa da palavra Moira, né, que seria a ilusão e tal. Enfim, eu particularmente chamo de André Moire mesmo. É que André Moire, né? É A-M, né? E o teu nome é Alex Mandarino, A-M também, por isso também. No início da trajetória dele, principalmente quando ele larga o jornalismo, eu acho que o que tem de mais autobiográfico em relação a ele no livro é a opinião dele em relação ao jornalismo, como ao grande jornalismo, né? Eu fiz jornalismo que eu sempre gostei muito de escrever, mas logo eu percebi que eu gostava de escrever ficção, né? E não... gostava muito de entrevistar, de apurar, de escrever, mas o ritmo de trabalho de jornalismo é cruel, né? É ingrato. Principalmente assim nos anos 90 e tal, quando hoje em dia você tem Google e tal. Antigamente era pesquisa, né, de jornal e tal. Mas enfim, a forma como eu larguei o jornalismo não foi tão dramática quanto a do André. No livro ele surta e joga um computador, né, do alto da redação e tal. Por mais que eu quisesse ter feito isso, não fiz. Mas existem outros aspectos autobiográficos em alguns dos outros personagens também. Por exemplo, até na sacerdotisa, no mago e tal. O curioso dos arcanos do tarô é que, como eles são arquétipos, né, de várias facetas do ser humano, inevitavelmente você acaba colocando alguma coisa sua ali, né? Então, mas a trajetória dele não é tão autobiográfica quanto pode parecer. Inclusive, a personalidade dele é bem diferente. Ele é mais ativo do que eu, vamos dizer. Vamos ver o que acontece. Enquanto eu, nessa época de jornalismo, era mais cuidadoso. Entendi. Tá, a revista que tu publicas, né, que tu criou, a Hyper Pulp, né, só para o pessoal que não conhece, H-Y, P de Paulo, E-R, P de Paulo de novo, U, L de Luiz, P de Paulo de novo, Hyper Pulp, né. Uhum. Basicamente eu notei lendo, assim, que tu é como se tu pregasse, assim, tu fosse uma pessoa, assim, que defendesse essa ideia que não tem diferença, né, entre a chamada literatura séria e a literatura de gênero, né, literatura de suspense, terror, ficção científica, mas me pareceu assim, tipo assim, como se estivesse dizendo nos teus textos que essa fronteira que separa as duas é basicamente ficção, foi criada quase que uma invenção elitista, criada para manter preconceito entre o que seria o popular e o, digamos, o, diríamos assim, erudito. É por aí mesmo ou é... É por aí, sim. Eu chamo de hyperpulp mesmo, embora o correto no inglês seria mesmo hyperpulp. Eu chamo hyperpulp para facilitar, né? A ideia dela surgiu disso, de publicar contos que supostamente cruzassem essa fronteira, borrassem essa fronteira entre a alta literatura e a literatura de gênero, né? A ideia do Caminho do Louco é em grande parte essa também. Não sei se eu fui bem sucedido, mas a minha ideia era escrever algo que tivesse ao mesmo tempo o experimentalismo formal de autores como William Burroughs e Kerouac e tal, e a coisa fantástica no sentido mais clássico da palavra, no sentido assim de, não de fantasia necessariamente, no sentido de Tolkien, mas mais fantástico assim, de ser uma coisa não realista, né? Não 100% realista. Eu acho que essa divisão ela foi imposta por motivos mercadológicos, que é mais fácil você dividir os livros assim na livraria. Ah, se o cara gosta de Tolkien, qual gênero, ele vai gostar, né, de George R.R. Martin, por aí vai. Se ele gosta de Helena Ferrante, ele vai gostar de Paul Auster, por aí vai. Não necessariamente, né? Eu acho isso artificial, porque a literatura, quando ela surgiu, ela era praticamente 100% fantástica, né? No início da narrativa humana, se você volta lá para as epopeias gregas, para as sagas, para Homero, e para as lendas medievais, depois, não tinha muito essa coisa de a história tem que ser realista. A história era uma história, né? O público, na época nem era tão um público leitor, era mais um público ouvinte, né? Mas o público tinha noção de que ele estava ali não necessariamente para ser entretido, mas para ouvir uma história que, até para o seu próprio aspecto de história, não é real, né? Hoje em dia tem muita essa coisa de você ver muita pessoa vendo o filme do James Bond, por exemplo, falar, nossa, isso é uma mentira. É, tudo no cinema é uma mentira, assim. Um romance com o Hugh Grant e supostamente realista é completamente uma mentira também. Nada daquilo aconteceu. Poderia ter acontecido ou não, né? Mas... eu acho que esse não é o parâmetro de você julgar a qualidade de uma coisa, se ele é ou não realista. Esse vício, né, do realismo, ele surge ainda lá no final do século XIX, né, como uma reação ao simbolismo e tal. E, de certa forma, ele acabou sendo arraigado pelo modernismo e, por vias tortas, pelo pós-modernismo também. Essa coisa após um certo ponto, a coisa fica fantástica demais e aí não presta, como se fosse coisa infantilizada, né? Pode acontecer assim, pode acontecer de ser assim, mas não necessariamente, né? Agora, uma coisa que você falou antes também do elitismo, existe um elitismo do público literário contra a literatura de gênero, mas já existe também, principalmente depois da extensão do público chamar, assim chamado nerd, né? Uhum, existe um elitismo mais averso de gente que só quer entretenimento e não quer ler nada diferente, não quer se arriscar a ler um Borges, por exemplo, não quer se arriscar a ler um Joyce, o que quer que seja, porque já parte do preconceito de que vai ser difícil, entre aspas, vai ser chato e tal. Nem tudo precisa ser, né, entretenimento 100% agradável. Existe a coisa que você... É legal quando o produto exige um esforço, né, para você ler, assistir e tal. Interessante citar isso, porque até aqui nas escolhas musicais que a gente faz, nas pessoas que a gente entrevista, eu não tinha pensado formalmente assim, mas eu acho que eu também gosto muito de borrar essas divisões, assim, né? Então a gente entrevistou, sei lá, Antônio Bivar, entrevistou Davi Cardoso, Carlo Mossi, Nicole Puzzi, semana passada, e eu acho que separar isso, eu me lembro conversando com produtores de cinema há uns tempos aí, pessoal, eu vou fazer um filme de mercado agora, agora eu vou fazer um filme cabeça. Eu sempre achei que, com todo respeito, uma grande babaquice isso, né? Que parece que um filme de mercado não pode ser inteligente e um filme inteligente não possa ser divertido. Né? Eu sempre achei exatamente, é uma bobagem. Por exemplo, o pessoal exagera aquela frase dos Scorsese, que ele falava que fazia um filme para a companhia, né, para o distribuidor, e um para ele. Isso. Mas assim, se você pega a filmografia do Scorsese, totalmente misturado com a cara dele. Não tem um filme assim que, esse aqui ele se vendeu, esse aqui ele foi ele mesmo. Ele sempre foi ele mesmo, né? Sim. Assim, desde os tempos trabalhando com o Roger Corman. Como? Perdão, desculpa, eu falei desde os tempos trabalhando com o Roger Corman, fazendo boxe para banda e tudo mais, né? Isso. Fala como é que as pessoas podem... Só repetindo o nome, o livro é O Caminho do Louco, é o primeiro de uma trilogia. Fala um pouquinho, só assim, de forma breve, o que a pessoa pode esperar lendo teu livro. Tá. Então, o nome dele é O Caminho do Louco. Ele é o primeiro da série Guerras do Tarô, que é essa primeira história, ela se conclui numa trilogia. Esse é o primeiro livro, ele saiu agora no final do ano passado, né, pela VEC Editora, editora de Porto Alegre. Tem lançado coisas bem legais, aliás. E ele é um romance, né, de ficção, mas eu poderia dizer que ele borra os gêneros, inclusive os próprios gêneros de entretenimento. Ali você vai achar coisa que seria fantasia, vai achar coisa que seria FC, que seria terror e tal. Mas o ritmo dele como um todo, eu diria que é um thriller literário. Se eu tivesse que rotular, seria isso. Um thriller literário. Acho que ele agrada bem a esse público que gosta de thrillers, mas que aceita elementos fantásticos nos thrillers, sabe? Certamente. E ele pode ser encontrado aí nas lojas físicas, em algumas lojas da Saraiva, Livraria da Travessa, Brooks, ele tem... Na Amazon, nos principais sites, ele está disponível também na Amazon, no site da Livraria Cultura, da própria Saraiva também. Tem e-book, e tem em papel e e-book, né? E saiu também já em e-book apenas uma tradução para o espanhol. É O Caminho do Louco. Uau! Qual é o título? Qual é o título em espanhol? Em espanhol é El Camino del Loco. Uau, que legal! Eu não sabia disso, El Camino del Loco. Hermosíssimo! Que legal, a louco, gente. Alex Mandarino. Perdão, desculpa, te interrompi pela oitava vez. Perdão, o que foi? Não, a palavra louco soa muito legal em espanhol. Sim, louco, né? Isso. Então, gente, Alex Mandarino, né? M de Maria, A, N, D de Davi, A, R, I, N de novo de nada, O de Oswaldo, Alex Mandarino, o livro O Caminho do Louco. E vocês podem procurar aí, é um livro, eu gostei bastante, super visual, né? A pessoa, enquanto vai lendo, dá pra literalmente ficar imaginando as cenas todas, e super empolgante. Te agradeço pelo teu tempo com a gente, tá bom, querido? Eu que agradeço o espaço e o convite, Marco, muito obrigado mesmo, foi um prazer e uma honra estar aqui, obrigado aos ouvintes também. E só para terminar, queria só deixar o endereço dos sites. Claro, claro. www.alexmandarino.com é o meu site pessoal. E o do livro é guerrasdotarô.com, tarô com um T mudo no final, né? Tarot. Isso, tá. Alexmandarino, sem ponto entre o Alex e o Mandarino. Tudo junto, né? Tudo junto, A gente quer borrar os gêneros aqui, a gente quer misturar as coisas, correto? Isso. Não é para separar o Alex do Mandarino. Não, é tudo junto mesmo. Tá bom. .com.br ou .com? .com, os dois. .com, tá. Um grande abraço e obrigado, tá, querido? Grande abraço, Marco. Obrigadão. Valeu, querido. Tchau. Grande Marco Antônio. Valeu, grande papo. Alex é top de linha. Então, até sábado que vem. Até correto? Sábado que você estará conosco no sábado. E como é que foi o nível do Papa? Tudo ok. É 78 anos. Então, estamos lutando. O tempo está pegando, sabe como é que é, né? Mas. Normal. Normal. Então, um dia por vez, como já dizem, né? One day at a time, correto? Exatamente. Queridão, um grande abraço, obrigado pelo espaço, até sábado, gente. Até sábado, querido. Grande abraço, tchau.